Panorama Agrícola para 7 de novembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 7 de novembro de 2011, segunda-feira de lua crescente. Vim aqui para tocar polca, choques e vaneio. Eu sou Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. Um abraço todo especial da equipe do Panorama Agrícola para você, nosso querido ouvinte. O ditado de hoje é: cuidado com o lobo em pele de cordeiro. Na dica desta segunda, equilibre razão e emoção. Noticiário aberto canal da Barra do Camacho, no sul do estado. Embrapa expõe 35 anos de história em Concórdia. MDA lança cartilha sobre agricultura familiar e biodiesel. 10 municípios de Santa Catarina recebem prazo para pagar o Simples por causa das chuvas. E no mercado agrícola você confere como está a safra do arroz este ano aqui em Santa Catarina. Participe do nosso programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Eu disse 48-3239-5647. Você pode ouvir outros programas acessando o site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Nós estamos também no portal Dia de Campo, no portal do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, no site da FETAESC, no site da Assembleia Legislativa e também no site do Governo do Estado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, equilibre razão e emoção. Se você apelar apenas para a emoção, pode ter problemas de critério, bom juízo e avaliação correta em qualquer campo da vida. Então procure equilibrar esses dois pontos, razão e emoção. O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou resolução que prorroga prazos para o pagamento de tributos abrangidos pelo Simples Nacional devidos por sujeitos passivos cuja matriz seja Agronômica, Aurora, Brusque, Tuporanga, Laurentino, Lontras, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio do Sul e Taió, atingidos pelas cheias de setembro último. Para a competência outubro 2011, cujo vencimento normal é 21 de novembro, a prorrogação, o novo vencimento, é agora 31 de maio de 2012. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, você ouve informações do economista e analista de mercado Luiz Marcelino Vieira, que trabalha na Epagre CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre. As informações são sobre o arroz. Os preços ao produtor estão abaixo da expectativa. O plantio da safra catarinense de arroz 2011-2012 alcança cerca de 95% da área a ser plantada, podendo estender-se até a primeira quinzena deste mês. Se as condições climáticas favorecerem, Santa Catarina deve obter uma produtividade de aproximadamente 7 mil quilos por hectare. Excepcionalmente nesta safra, alguns produtores do litoral norte atrasaram a semeadura, alegando dificuldades em relação ao termo de ajuste de conduta, enquanto no alto Vale do Itajaí já se encerrou o plantio. No sul do estado, a micro-região de Araranguá plantou entre 95% e 98% da safra, a de Tubarão cerca de 90% e a de Criciúma já encerrou a atividade. A comercialização da produção da safra passada de arroz se mantém em ritmo moderado, com vendas mais acentuadas ocorrendo quando há necessidade de formar caixa. Com os preços médios pagos ao produtor praticamente estáveis, variando entre R$ 21,00 nas praças de Jaraguá e Rio do Sul e de R$ 22,80 no sul do estado, isso para a saca de 50 quilos, o produtor continua pedindo uma maior valorização do produto. Embora as medidas do governo adotadas, como a intensificação dos leilões para o prêmio de escoamento de produto e os contratos de opções pública e privada, embora essas medidas tenham produzido algum efeito de frear a queda de preços, em Santa Catarina a retomada do seu crescimento é mais lenta do que no Rio Grande do Sul, por exemplo. A expectativa do setor orizícola catarinense é de que os preços pagos ao produtor comecem a ganhar força e se aproximem dos valores praticados nos principais mercados do país. Informações da safra do arroz de Luiz Marcelino Vieira, economista analista de mercado da Ipagre Cepa. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito, é uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece, a sua força guerreira tem uma planta que cresce. O campo se levanta e o seu trabalho agradece, a sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. É hora das notícias. O governo do estado autorizou o início das obras de desassoreamento do canal da Barra do Camacho entre Laguna e Jaguaruna. A obra tem um prazo de 6 meses para a conclusão e vai beneficiar 1.000 famílias que vivem da pesca na região. As obras vão permitir também a mistura entre as águas do mar com as das lagoas do Camacho e Garopaba do Sul, o que irá aumentar a salinidade no interior das lagoas e a entrada de peixes e crustáceos. A região entre Jaguaruna e Laguna produz 400 toneladas de camarão por ano e 2 mil toneladas de peixe. Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário está lançando uma cartilha que mostra a evolução do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Os dados estão atualizados até 2010. Temas como o projeto Polos de Biodiesel, selo combustível social e valores de aquisições da agricultura familiar pelas empresas de biodiesel são abordados nessa cartilha do MDA. Desde a sua criação em 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel tem ajudado na inclusão social, na geração de emprego e na distribuição de renda entre agricultores familiares produtores de matéria-prima. Atualmente, 100 mil famílias participam do programa. No sul do país, são 52 mil famílias que produzem soja e canola para biodiesel. Aqui em Santa Catarina, há um polo em formação de produção de biodiesel com 38 municípios no meio-oeste do estado. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia está expondo na Galeria Municipal de Artes, no quiosque central, em Concórdia, a exposição Sonho, Desafio e Tecnologia. 35 anos de contribuições da Embrapa Suínos e Aves. A exposição abriu no último dia 1º e vai até o dia 19 em Concórdia, com um lançamento de livro que dá nome à exposição, contando a história, numa leitura crítica em 17 artigos, do desenvolvimento da suinocultura e da avicultura no Brasil nas últimas 3 décadas. A mostra é para dar oportunidade a toda a comunidade de Concórdia e região para conhecer a história da Embrapa Suínos e Aves e como ela contribuiu para a evolução das cadeias produtivas mais presentes na região. A exposição será marcada por imagens que contam a história relatada no livro e algumas maquetes que reproduzem tecnologias geradas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.